aqui outra vez, pensando que não se pode sorrir. Aqui outra vez, chorando sim, mentiras. Pessoas fingidas, marcadas em privilégios, em seus condomínios, são eternos. Pobres de amor e ricos de ego, ninguém nunca escutou a verdade dos fraternos. Palavras salvam mundos, tem demônios no nosso turno, e alguns te fazem, te levam até a matar, a submeter. Tem um ódio no meu coração, é tanto ódio no meu coração. Tem um ódio no meu coração, é tanto ódio no meu. Tem um ódio no meu coração, é tanto ódio no meu coração. Tem um ódio no meu, tem um ódio. Quero ver o fim, quero ver o fim. Quero ver o fim, quero ver o fim. Lá no fim a verdade surgirá. Quero ver a reação por quase nos matar. E lá no fim a verdade surgirá. Quero ver a reação por quase nos matar. Todo mundo morre, lembra, tudo acaba. A verdade percorre e um dia te traga. Todo mundo morre, lembra, tudo acaba. A verdade percorre e um dia te traga. Todo mundo morre, tudo tem fim. Alguns morrem em vida, outros nem sabem partir. O desencanto chega com gosto.